paz do Senhor. Jesus havia sido crucificado, estava morto e o sepultaram. Silêncio total. Muitos estavam pensando nele. E a tendência humana é dar mais valor quando as coisas boas acabam, quando estão prestes a acabar. Mas muitos pensaram, como nós hoje, que sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá para vencer, não dá para viver, entender, falar com Deus, ser salvo, ser perdoado, amar, sofrer, ser servo, dar a outra face, andar a segunda milha, renunciar, ser bom, ser honesto, ser bem-aventurado. Sem Jesus não dá todas essas coisas. E Deus sabia que naquela promessa que haveria de ser cumprida, no dia seguinte, é para que todos vivêssemos com Cristo, porque sem Jesus não dá. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.